Salvador de Abaeté 9660. Abaeté 9660, boa noite, é 080 ali, Elcio, confirme. Afirmativo, senhor, está no hangar da Abaeté, próximo ao Parque 5, está escuta para autorização. Ok, o Abaeté 9660 está autorizado nível 080 para Ilhéus pela Golf 677. Decolando 17, curva à direita, saída coral, transponder 0263 e o controle 119, decimal 35, o cotejo. Sente autorizado 080 na Golf 677, decola da 17, direita, saída coral, 0263 transponder, 119.65 é o controle, Abaeté 9660, para acionamento com 02 de POB. Piado 02 no POB, está livre acionamento, que negar 1013, a informação vigente é a Foxtrot, chama para o táxi. Para o táxi, Abaeté 9660. Está livre o táxi, até a cabeceira 17, chama ele pronto para a decolagem, Abaeté 9660. 660. está livre o ingresso do Abaeté 9660? Afirmativo, chama alinhado, pronto. Do 97, pronto, vai ser 9660. Abaeté 9660, tá livre de decolagem, o vento é calmo no momento. Isso, então. Zero, decolou aos 21, chama o controle em 1935, tem um voo, uma boa noite. Pronto, graças, tá bom. É. Controle Salvador, de Abaeté 9660. Abaeté 9660, o controle, está em contato, madame. Gente, saiu do coral 9660. Abaeté 9661. Tem condição de voar numa centena, o Abaeté 9661? Ok, 060, então aprovado para Ilhéus pela Golf 677, decolando da 17 com curva à direita, saída corresponder ao 0264, controle em 119.35, corteja. Confirmando 0264, o transponder chame, tá livre de acionamento, QNHB13, chame para o táxi. Livre o táxi até a cabeceira 17, chama alinhado e pronto para a decolagem, o Abaeté 9661. Torre Salvador, é o Gol, é o Mike Fox November. Mike Fox Torch November 080, aliás, confirme. Confirmo. Mike Fox Trot November, está autorizado para Ilhéus, nível 080 pela Golf 677. Após a decolagem da 17, curva direita, saída coral, transponder ao 0271, o controle em 1935, corteja. Mike Fox November tem 80 aprovado para Ilhéus, com a sala 17 na saída coral, com transponder 0271, controle 1935, Mike Fox November. Correto, Fox November, chame para o acionamento. Está pronto para o acionamento. 1-0 no 3, eu ajusto, está livre o acionamento, chame para o táxi, Mike Fox November. Chame aliado e pronto. Bahia 9660, atinge Mateão 080, Coral 05, Quadrona. Ciente. Abaeté 9661, luta livre decolagem da 17, o vento é calmo no momento. Fox, Mike Fox November. Salve, Vitax, chama para engraxa 17, Fox November. Fala, Até 9661, decolado aos 31, chame agora o controle em 1935, chama o voo e até o regresso. Obrigado, senhor, até daqui a pouco. Controle, boa tarde, bom dia, vai até 9661. 9661 é o controle, bom dia, acione o transponder na posição normal e prossiga com o motorizado. Mike Fox November está pronto para ingresso. Está livre de ingresso, chama Leandro, pronto, Mike Fox Torch November. November. alinhado na 17, está pronto o Mike Fox November. Mike Fox November está livre da decolagem na 17, o vento é calmo no momento. November. Foxtrot November, decolado aos 3:30, chame o controle em 19:35, tem um bom voo e até o regresso. Mike Fox, November. Mike Fox, Lovama, bom dia, está em contato, radar. Cinti, bateio 060, Coral IC Coro. Cinti, bateu 961. Até 9660, serviço radar encerrado, chame Ilhão, sua frequência 1201. Obrigado, boa noite.